Ficheiro 16, página 148, capítulo 9. Segunda-feira, 6 de janeiro, a quarta-feira, 8 de janeiro. Mikhail continuou a ler até de madrugada e levantou-se tarde, no dia de Reis. Viu um Volvo azul-marinho, do último modelo, estacionado diante da casa de Wanger. Quando estendia a mão para a maçaneta, a porta foi aberta por um homem que vinha a sair. Quase chocaram. O homem parecia cheio de pressa. Sim, posso ajudá-lo? Vim falar com Henrique Wanger, disse Mikhail. Os olhos do homem iluminaram-se. Sorriu e estendeu a mão. Deve ser Mikhail Blomkvist, o homem que vai ajudar o Henrique a fazer a crónica da família, certo? Trocaram um aperto de mão. Aparentemente, Wanger começara a espalhar a história destinada a esconder o verdadeiro objetivo da sua presença em Hedeby. O homem tinha excesso de peso, o resultado, sem dúvida, de demasiados anos passados a negociar em gabinetes e salas de reuniões. Mas Mikhail notou imediatamente a parecença, as semelhanças entre o rosto dele e o de Harriet Wanger. Chamo-me Martin Wanger, disse o homem. Bem-vindo a Hedestad. Obrigado. Vi-o na televisão há algum tempo. Parece que toda a gente me viu na televisão. O Venerström, não. Não é muito querido nesta casa. O Henrique falou-me disso. Estou à espera de saber o resto da história. Soube há dias que ele o tinha contratado. Martin Wanger riu-se. Disse-me que foi provavelmente por causa do Venerström que aceitou o lugar. Mikhail hesitou antes de decidir dizer a verdade. Essa foi uma das razões, importante. Mas, para ser franco, estava a precisar de sair de Estocolmo e Hedestad apareceu na altura certa. Pelo menos julgo que sim. Não posso fingir que o julgamento nunca aconteceu. E, seja como for, vou ter de ir para a prisão. Martin Wanger assentiu, repentinamente sério. Não pode recorrer? Não serviria de nada. Wanger olhou para o relógio. Tenho de estar em Estocolmo esta noite, de modo que preciso me despachar. Mas estou de volta dentro de poucos dias. Quero que vá jantar lá à casa. Gostaria muito de saber o que realmente aconteceu durante aquele julgamento. O Henrique está lá em cima. Entre, entre. Wanger estava sentado no sofá do escritório, com o Hedestad Kuriren, o Dagens Industri, o Svenska Dagbladet e os dois grandes vespertinos nacionais em cima da mesa de café. Encontrei o Martin à entrada. Lá vai ele a correr para salvar o império, comentou Wanger. Café? Sim, por favor. Mikhail sentou-se, perguntando a si mesmo por que estaria Wanger com um ar tão divertido. Falam de ti no jornal. Empurrou um dos jornais da tarde, aberto numa página onde se destacava o cabeçalho. Curto-circuito jornalístico. O artigo era assinado por um colunista que trabalhara anteriormente para a Finance Magazinette Monopol e se tornara conhecido por ridicularizar quem quer que defendesse apaixonadamente uma posição ou se a expusesse por uma causa. Feministas, antirracistas e ambientalistas, todos podiam contar com o seu quinhão. O sujeito era igualmente conhecido por não ter convicções próprias, controversas ou não. Agora, várias semanas depois do julgamento do caso Venerström, assestava às suas baterias contra Mikhail Blomkvist, que descrevia como um idiota chapado. Erika Berger era retratada como uma bimba incompetente. Circula o rumor de que a Millennium está à beira do colapso, não obstante o facto de a diretora editorial ser uma feminista que usa minissaia e faz beicinho na televisão. Durante anos, a revista sobreviveu à custa da imagem vendida com êxito pelos editores. Jovens repórteres que fazem jornalismo de investigação e denunciam os salafrários do mundo da finança. É possível que o truque publicitário resulte com os jovens anarquistas que querem ouvir precisamente essa mensagem, mas não tem curso nos tribunais, como Super Blomkvist recentemente descobriu. Mikhail ligou o telemóvel para ver se tinha alguma chamada de Erika. Não havia novas mensagens. Wanger esperava sem dizer palavra. Mikhail percebeu que o velho queria que fosse ele a quebrar o silêncio. O tipo é um cretino, disse. Wenger riu-se, mas disse num tom despido de sentimentalismos. Talvez seja, mas não foi ele que foi condenado em tribunal. É verdade, e nunca será. Nunca diz nada original. Apanha sempre o comboio em andamento e atira a última pedra, de maneira a fazer o maior mal possível, sem se comprometer. Tive muitos inimigos ao longo dos anos. Se alguma coisa aprendi foi a nunca me envolver numa luta que tenha a certeza de perder. Por outro lado, nunca deixes alguém que te insultou escapar impune. Aguarda o teu momento e ataca quando estiveres numa posição de força, mesmo que já não tenhas necessidade de atacar. Obrigado pela pérola de sabedoria, Henrique. Agora gostaria que me falasse a respeito da sua família. Pousou o gravador em cima da mesa entre os dois e premiou a tecla de gravar. Que queres saber? Li toda a primeira pasta a respeito do desaparecimento e das buscas, mas são tantos os Wenger referidos que preciso da sua ajuda para os identificar a todos. Lisbeth Salander manteve-se imóvel no vestíbulo deserto, com os olhos fixos na placa de latão que anunciava N. E. Bührmann, advogado, durante quase 10 minutos antes de premir o botão da campainha. A fechadura da porta emitiu um estalido. Era terça-feira. Aquele ia ser o segundo encontro e ela tinha um mau pressentimento. Não tinha medo de Bührmann. Lisbeth Salander raramente tinha medo de alguma coisa ou de alguém. Por outro lado, não gostava daquele seu novo tutor. O anterior, Holger Palmgren, tinha um estilo completamente diferente, delicado, amável e bondoso. Mas fazia 3 meses, Palmgren sofrera uma trombose e Nils Erik Bührmann herdara, de acordo com uma qualquer ordem hierárquica burocrática que ela não fingia sequer compreender. Durante os 12 anos que já passara sob tutela social e psicológica, dois deles numa clínica infantil, nem uma única vez respondera, nem que fosse a uma pergunta tão simples como: Então, como estás hoje? Quando fizera 13 anos, o tribunal decidira, nos termos da lei que regulava a proteção de menores, que ela fosse internada na clínica pedopsiquiátrica Sankt Stefan, em Uppsala. A decisão baseara-se essencialmente no facto de ter sido considerada emocionalmente perturbada e perigosamente violenta para com os colegas e possivelmente para consigo mesma. Todas as iniciativas de um professor ou de qualquer figura de autoridade para iniciar uma conversa a respeito dos seus sentimentos, vida emocional ou estado de saúde esbarravam, para grande frustração dos bem-intencionados inquiridores, num silêncio sombrio e em olhares teimosamente fixados no teto, no chão ou nas paredes. Cruzava os braços e recusava participar em qualquer espécie de teste psicológico. Esta resistência a todas as tentativas de medi-la, pesá-la, cartografá-la, analisá-la ou educá-la estendia-se ao trabalho escolar. As autoridades poderiam eventualmente levá-la à força para uma sala de aula e acorrentá-la a uma carteira, mas não podiam impedi-la de fechar os ouvidos e recusar pegar numa caneta e escrever fosse o que fosse. Completou os 9 anos de ensino obrigatório sem obter um certificado. Tudo isto contribuía naturalmente para a grande dificuldade em diagnosticar sequer as suas deficiências mentais. Em sumo, Lisbeth Salander não era nenhuma pera doce. Pela mesma altura, fora igualmente decidido nomear um curador que velasse pelos seus bens e interesses até atingir a maioridade. O escolhido fora o advogado Holger Palmgren, que, apesar de um começo bastante difícil, fora bem-sucedido, onde psiquiatras e médicos tinham fracassado. Pouco a pouco, conseguira conquistar da parte da rapariga não só uma certa confiança, mas até um ligeiro calor humano. Aos 15 anos, os médicos tinham mais ou menos concordado que afinal não era perigosamente violenta, nem representava um perigo imediato para si mesma. A família fora qualificada como disfuncional e não tinha parentes que pudessem tomar conta dela, pelo que ficara decidido que Lisbeth Salander deixaria a clínica pedopsiquiátrica em Uppsala e seria reintroduzida na sociedade por intermédio de uma família de acolhimento. Não fora um caminho fácil. Lisbeth fugira de casa da primeira família adotiva ao cabo de apenas 2 semanas. A segunda e terceira famílias tinham passado em rápida sucessão. Neste ponto, Palmgren tivera uma conversa muito séria com ela, explicando-lhe sem rodeios que, caso insistisse naquela via, voltaria a ser internada. A ameaça surtira efeito e ela aceitara a família de acolhimento número 4, um casal idoso que vivia em Midsommarkransen. O que não significara que tivesse passado a comportar-se decentemente. Aos 17 anos, fora presa 4 vezes pela polícia. Em 2 dessas ocasiões, estava de tal maneira embriagada que acabara nas urgências do hospital. E numa outra, encontrava-se, obviamente, sob a influência de drogas. Numa das vezes em que fora encontrada bêbada, estava com as roupas em desalinho, no banco de trás de um carro, estacionado na Södermalmstrand, na companhia de um homem igualmente embriagado e muito mais velho. A última detenção acontecera 3 semanas antes de completar 18 anos, quando, estando perfeitamente sóbria, pontapeara um homem na cabeça, dentro da estação de metro de Gamla Stan. Fora acusada de agressão agravada. Alegara que o homem a agarrara e a afirmação fora corroborada por testemunhas. O Ministério Público retirara a acusação, mas o cadastro dela era tal que o Tribunal de Primeira Instância ordenara uma avaliação psiquiátrica. Uma vez que recusara, como era seu costume, responder a quaisquer perguntas ou a participar nos exames, os médicos, consultados pela Comissão Nacional de Saúde e Segurança Social, acabaram por emitir um parecer baseado em observações da paciente. Não ficara muito claro que tipo de observações era possível fazer quando a paciente era uma jovem que se limitava a ficar sentada numa cadeira, com os braços cruzados e o lábio inferior esticado para fora. A única conclusão a que os doutores clínicos chegaram foi que a jovem devia sofrer de uma qualquer perturbação mental, cuja natureza era tal que não podia ser deixada sem tratamento. O relatório médico-legal recomendava o internamento numa instituição psiquiátrica fechada. Um diretor adjunto da Comissão de Segurança Social redigira um parecer a apoiar as conclusões dos especialistas. No respeitante ao cadastro pessoal, o parecer concluía que havia um sério risco de abuso de álcool e de drogas e que a paciente tinha um baixo nível de autoconsciência. Por esta altura, o dossiê clínico dela estava cheio de termos como introvertida, socialmente inibida, incapacidade de sentir empatia, comportamento psicopático e asocial, dificuldade em cooperar e incapaz de assimilar e aprender. Quem o lesse poderia sentir-se tentado a concluir que Lisbeth Salander sofria de um grave atraso mental. Outra marca a seu desfavor era o facto de as patrulhas de rua dos serviços sociais a terem, em diversas ocasiões, visto com vários homens na área à volta de Maria Torget. Fora, a dada altura, detida e revistada em Tantolundan, mais uma vez na companhia de um homem muito mais velho. Temia-se que Lisbeth Salander se tivesse tornado, ou pelo menos estivesse em vias de tornar-se, uma prostituta. Quando o Tribunal de Primeira Instância, a instituição que iria decidir do seu futuro, reunira para deliberar, a conclusão parecia um dado adquirido. Lisbeth Salander era, obviamente, uma criança problemática e a única decisão possível seria aceitar as recomendações de psiquiatras e dos serviços sociais. Na manhã da audiência, Lisbeth fora transportada da clínica pedopsiquiátrica onde se encontrava internada desde o incidente em Gamlastan até ao tribunal. Sentia-se como um prisioneiro de um campo de concentração. Não tinha esperanças de sobreviver àquele dia. A primeira pessoa que vira no tribunal fora Holger Palmgren e levara algum tempo a perceber que ele não estava ali na qualidade de seu tutor e sim como seu representante legal. Para sua surpresa, ele defendera-a firmemente, fazendo um forte apelo contra o internamento. Lisbeth não deixara transparecer o seu espanto, nem no arquear de uma sobrancelha, mas ouvira atentamente tudo o que ele dissera. Palmgren fora brilhante durante as 2 horas que demorara a interrogar o médico, um tal Dr. Jasper H. Lederman, que assinara a recomendação no sentido de que Lisbeth Salander fosse cometida a uma instituição psiquiátrica. Escalpelizara implacavelmente todos os pormenores do parecer e exigira ao médico que apresentasse bases científicas para cada uma das suas afirmações. De tudo isto ficara claro que, uma vez que a paciente recusara fazer um único teste, as bases das conclusões do médico não passavam de meras conjeturas. No final da sua intervenção, Palmgren sugerira que o internamento forçado não só era muito provavelmente contrário às decisões do Parlamento em situações semelhantes, como, naquele caso particular, poderia até tornar-se um cavalo de batalha para os políticos e para os mídia. Era, portanto, no interesse de todas as partes encontrar uma solução alternativa adequada. Uma tal linguagem era invulgar na discussão daquele tipo de situações, e os membros do tribunal agitaram-se, nervosos. A solução foi um compromisso. O tribunal chegara à conclusão de que Lisbeth Salander era de facto emocionalmente perturbada, mas que a sua condição não exigia forçosamente o internamento. Por outro lado, fora tomada em conta a recomendação do diretor dos serviços sociais no respeitante a uma tutoria. O presidente do coletivo voltara-se, com um sorriso venenoso, para Holger Palmgren, que até ao momento fora o curador da jovem, e perguntara-lhe se estava disposto a assumir o papel de tutor. Esperava, evidentemente, que o advogado fizesse marcha atrás e tentasse empurrar a responsabilidade para cima de outra pessoa qualquer. Mas, muito pelo contrário, Palmgren declarara que teria muito prazer em ser o tutor de Fröken Salander, mas com uma condição: que Fröken Salander esteja disposta a confiar em mim e a aceitar-me como seu tutor. Voltara-se para ela. Lisbeth estava um tanto baralhada pela troca de argumentos atirados de um lado para o outro, por cima da sua cabeça, ao longo de todo o dia. Até ao momento, ninguém lhe pedira a sua opinião. Ficara a olhar para Holger Palmgren durante muito tempo e então a sentira uma vez. Palmgren era uma curiosa mistura de jurista e assistente social. Começara por ser politicamente nomeado membro da Comissão dos Assuntos Sociais e passara quase toda a sua vida a lidar com jovens problemáticos. Com o tempo, acabara por forjar-se entre ele e a sua pupila, que era indiscutivelmente a mais problemática com que alguma vez tivera de lidar, uma relação de relutante respeito, quase a raiar a amizade. Uma relação que durara 11 anos, desde que ela tinha 11 até ao ano anterior, quando, umas poucas semanas antes do Natal, fora procurar Palmgren em casa, depois de ele ter faltado à combinada reunião mensal. Ao não obter resposta, apesar de ouvir ruídos vindos do interior do apartamento, entrara por arrombamento, trepando um cano de escoamento de águas até à varanda do quarto andar. Encontrara-o enrolado no chão do vestíbulo, consciente, mas incapaz de falar ou de mover-se. Chamaram uma ambulância e acompanharam-o até ao hospital, com uma crescente sensação de pânico a apertar-lhe a boca do estômago. Durante 3 dias, praticamente não saíra do corredor diante da unidade de cuidados intensivos. Como um fiel cão de guarda, vigiara todos os médicos e enfermeiros que entravam e saíam por aquela porta. Andava de um lado para o outro como uma alma perdida, cravando os olhos em cada médico que se aproximava. Finalmente, um médico cujo nome nunca chegara a saber levara-a para uma sala para lhe explicar a gravidade da situação. Herr Palmgren estava em estado crítico depois de ter sofrido uma grave hemorragia cerebral. Não se esperava que viesse a recuperar a consciência. Tinha apenas 64 anos. Lisbeth não chorara nem mudara de expressão. Pusera-se de pé, saíra do hospital e nunca mais voltara. 5 semanas mais tarde, os serviços sociais tinham-na convocado para um primeiro encontro com o seu novo tutor. O primeiro instinto fora ignorar a convocatória, mas Palmgren imprimira nela a consciência de que todas as ações tinham as suas consequências. Aprender a analisar as consequências e, desse modo, chegar à conclusão de que a maneira mais fácil de fugir ao seu dilema era satisfazer os serviços sociais, comportando-se como se desse alguma importância ao que eles tinham para dizer. Assim, em dezembro, fazendo uma pausa na sua investigação sobre Mikhail Blomkvist, comparecera no escritório de Bjurman, na Sankt Eriksplan, onde uma senhora já de idade, representante da comissão, entregara ao advogado o grosso processo de Lisbeth Salander. A mulher perguntara-lhe amavelmente como estava e parecera dar-se por satisfeita com o pétreo silêncio que obtivera em resposta. Ao cabo de cerca de meia hora, deixara-a ao cuidado de Bjurman. Lisbeth decidira que não gostava de Bjurman. Observara-o disfarçadamente enquanto ele estudava o processo. Idade, mais de 50. Em boa forma física. Ténis às terças e quintas. Louro. Início de calvície. Uma pequena covinha no queixo. Loção de barba Boss. Fato azul. Gravata vermelha com alfinete de ouro e botões de punho espalhafatosos, com as iniciais NEB. Óculos de aros metálicos. A julgar pelas revistas em cima da mesa baixa, os seus interesses centravam-se na caça e no tiro. Durante todos aqueles anos de contacto com Palmgren, ele sempre lhe oferecera um café e trocara dois dedos de conversa. Nem sequer as suas mais escandalosas fugas de casas de acolhimento ou as suas piores patifarias na escola lhe alteravam a compostura. A única vez que vira Palmgren verdadeiramente perturbado fora quando ela fora acusada de agressão física agravada, depois de aquele sacana a ter apalpado em Gamlastan. Compreendes o que fizeste? Magoaste outro ser humano, Lisbeth. Parecer um velho professor. E ela ignorara pacientemente todas e cada uma das palavras da descompostura. Bjurman não tinha tempo para conversas. Concluíra imediatamente que havia uma discrepância entre as obrigações de Palmgren, de acordo com os regulamentos da tutoria, e o facto de aparentemente ter permitido que aquela Salander assumisse o controle da sua própria residência e finanças. E iniciara uma espécie de interrogatório. Quanto ganha? Quer uma cópia dos seus registros financeiros. Quem são os seus amigos? Paga a renda a tempo e horas? Bebe? O Palmgren aprovou esses aros que tem na cara? É cuidadosa com a sua higiene? Vai-te foder. Palmgren tornara-se tutor dela depois de todo o mal ter acontecido. Insistir em encontrarem-se para falar pelo menos uma vez por mês, por vezes mais. Depois de ela se ter mudado para a Lundagatan, tinham passado a ser praticamente vizinhos. Ele morava na Ornsgatan, a um par de quarteirões de distância, e encontravam-se constantemente e iam beber um café ao Jiffy ou a qualquer outra pastelaria próxima. Palmgren nunca tentara impor a sua presença, mas visitava-a ocasionalmente, levando-lhe pequenos presentes no dia de anos. E ela tinha um convite permanente para visitá-lo sempre que quisesse, um privilégio que raramente aproveitava. Mas quando se mudara para Zadar, começara a passar a véspera de Natal com ele, depois de ir ver a mãe. Comiam o presunto de Natal e jogavam xadrez. Ela não se interessava verdadeiramente pelo jogo, mas depois de ter aprendido as regras, nunca mais perdera uma partida. Palmgren era viúvo e Lisbeth via como seu dever apiedar-se dele naquelas festas solitárias. Considerava-se em dívida para com ele e pagava sempre as suas dívidas. Fora Palmgren que subalugara o apartamento da mãe na Lundagatan e o mantivera até ela precisar de um sítio para morar. O apartamento tinha pouco mais de 45 metros quadrados, era velho e degradado, mas era um teto para abrigar. Agora, Palmgren desaparecera e mais um dos laços que a ligavam à sociedade estabelecida fora cortado.